dia. Agora é hora. Eu transo a mente, o corpo, o espírito. Rei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, o corpo, o espírito. Transar a mente, o corpo, o espírito. E ser thank you.